Suíça, que linda que ela é. Lisboa, ladina, que bailas a cantar. Sereia pequenina, que Deus guarda ao pé do mar. Ai, que milagre aquele, cânticas a florir num cravo de papel. Nos arcos enfeitados pousaram as estrelas e anjos debruçados nos telhados das vielas. Lisboa, gaiata, de chinela no pé. Lisboa, travessa, que linda que ela é. Lisboa, ladina, que bailas a cantar. Sereia pequenina, que Deus guarda ao pé do mar. A vida e mal vivida, para que fugir ao que há de vir um dia a suceder? A vida é bela, fazei por ela, que o mal só vem quando ele tem de acontecer. Venham cantigas, trovas amigas, se sofrer ou se viver com mais animação. Não parem de sorrir, toca a folgar e rir, que é para alegrar e animar o coração. É festa, oh Zé, é festa, oh pá. Ai, volta a vida, que um dia perdida já outra não há. Alegre rumaria, não há como esta. Ai, ozeia já alegria e viva a folia, que é dia de festa. deu-me esse regalo. Mas só com o meu dinheiro é que eu caio de comprá-lo. E então, depois de ter toda a gente a de dizer: olha a madragoa, toda catitinha, comprou música da boa com a venda da sardinha. Olha a madragoa, pensa já que é rica, não há barco com mais proa na costa de Caparica. Olha a madragoa, toda catitinha, comprou música da boa com a venda da sardinha. Olha a madragoa, pensa já que é rica, não há barco com mais proa na costa de Caparica. Vai ficar no guarda-loiça, viradinha para as janelas, para que toda a gente ouça. Quer de noite ou quer de dia, vou ralar a vizinhança, pois hei de abrir-lhe as goelas para que faça mais lambança. E então, depois de a ter, toda a gente há de dizer: olha a madragoa, toda cantitinha, comprou música da boa com a fé sardinha. Olha a madragoa, pensa já que é rica, não há barco com mais proa na costa de Caparica. Olha a madragoa, toda catitinha, comprou música da boa com a venda da sardinha. Olha a madragoa, pensa já que é rica, não há barco com mais proa na costa de Caparica. Desta alegria sã, se hoje paródias não há, o que será isto amanhã? Graça nas cantigas, tudo lá vai, e hoje a nossa marcha sai. Pois quando junho aparece, parece que atrai. Meu Santo António, este demónio anda-me a tentar. Trouxe um balão com um arco enfeitado, que vai dar brado quando eu passar. Ai, meu santinho, todo o caminho tem sido uma dança. Já estou a ver se isto assim continua, que lá na rua ninguém descansa. Meu Santo António, este demónio anda-me a tentar. Trouxe um balão com um arco enfeitado, que vai dar brado quando eu passar. Ai, meu santinho, todo o caminho tem sido uma dança. Já estou a ver se isto assim continua, lá na rua ninguém descansa. Santo Antoninho, perdoa, hoje em Lisboa não há fogueiras, não. Só para não nos alarmarmos ou não queimarmos o coração. Quando se recordam os arraiais, só vejo que há luz demais. Quando as marchas aparecem, parecem iguais. Meu Santo António, este demónio anda-me a tentar. Trouxe um balão com um arco enfeitado, que vai dar brado quando eu passar. Ai, meu santinho, todo o caminho tem sido uma dança. Já estou a ver se isto assim continua, que lá na rua ninguém descansa. Meu Santo António, este demónio anda-me a tentar. Trouxe um balão com um arco enfeitado, que vai dar brado quando eu passar. Ai, meu santinho, todo o caminho tem sido uma dança. Já estou a ver

depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado, rompi a madrugada quando ela adormeceu. Cheira bem, cheira a Lisboa.

cidade. O cheiro é de festa e o som de folia. Nasce em cada peito uma ansiedade. E o brilho dos olhos tem mais alegria. Já tem cada bairro um ar de festa. E as ruas estreitas tornadas canteiros. Canta a janelinha mais modesta. Ou tem manjericos, ou tem seus craveiros. Já dança na rua a marcha que é sua, que o povo venera. Podermos cantar todo ano, sem mágoa, sem dano. Deus que me dera. Os arcos erguidos bem alto, pisando o asfalto e nada molesta. Subindo, descendo a ladeira, não sente canseira, que a noite é de festa. Que a marcha e vai contente, levando mais luzes que o céu amontoa, para poder cantar alegremente. É isto a cidade, é isto Lisboa. Vai no coração um só desejo, levando essas luzes de amor acendidas, debruçar um pouco sobre o Tejo e em suas águas as ver refletidas. Lisboa já dança na rua, a marcha que é sua, que o povo venera. Podermos cantar todo ano, sem mágoa, sem dano, meu Deus que nos dera. Os arcos erguidos bem alto, pisando o asfalto e nada molesta. Subindo, descendo a ladeira, não sente canseira, que a noite é de festa. E nada molesta. Subindo ou descendo a ladeira, não sente canseira, que a noite é de festa. Moraria cantante, tu és tão galante nas tuas vielas. Marcaste no basalto o bater do salto das tuas chinelas. Ainda passa uma canção gemendo num fado que sobe e flutua. Pois se até o capelão tem um ar cansado de subir a rua, a marcha da moraria tem o seu quê de bairrista. Certos laivos de alegria, é a mais boêmia, é a mais fadista. De saia engomada, blusinha de chita. É franzina e pequena, cigana morena, gaiata e bonita. Dá-lhe a guitarra para gemer, um amor submisso que nunca traiçoa. Este bairro deve ser ainda o mais castiço da nossa Lisboa. A marcha da moraria tem o seu quê de bairrista. Certos laivos de alegria, é a mais boêmia, é a mais fadista. É a marcha da moraria tem o seu quê de bairrista. Certos laivos de alegria, é a mais boêmia, é a mais fadista. ar de mistério, de moira encantada. És como um livro de novela, onde o amor é culto e o ciúme impera. Ao abrir de uma janela, aparece o culto daquela severa. É a mais boêmia, é a mais fadista. A graça, que bonita que cruel.